Oficial do Arrocha. Quantas vezes quis me envolver, mas tenho medo de sofrer. Tô me sentindo tão sozinha. Tá escancarado o coração, louca pra viver uma paixão. Entrego meu corpo de uma vez a você que amo tanto. Seu olhar me faz querer me entregar de corpo inteiro, fazer tudo com você. Quero provar do teu veneno, me embriagar no teu prazer, incendiar meu corpo inteiro nessa loucura que é você. Vem me abraçar porque eu te amo. Não deixa a noite amanhecer. Volte pra mim, tô te esperando. Meu coração só quer você. Só quer você. Quantas vezes quis me envolver, mas tenho medo de sofrer. Tô me sentindo tão sozinha. Tá escancarado o coração, louca pra viver uma paixão. Entrego meu corpo de uma vez a você que amo tanto. Seu olhar me faz querer me entregar de corpo inteiro, fazer tudo com você. Quero provar. Deixa a noite amanhecer. Volte pra mim, tô te esperando. Meu coração só quer você. A noite amanhecer, volte pra mim, tô te esperando.